O que cê tá olhando pra mim? Quantas vezes terei que repetir que seu inimigo não está aqui? Quem não tá do barraco do lado? Quem não é outro favelado? Que não somos adversários, tamo atirando num alvo errado, caralho. Tira dos olhos essa venda, pelo amor. Meus manos, compreenda que quem lucra com nossa morte, quem a converte em bobre, a risada nos holofotes, vendo sangue de pobre diariamente jorrando nos calabouços do ódio. Aqui sanguessuga pra registrar mais um óbito. Luz, câmera, ação. Mais um corpo no chão, desfigurado após fechamento da população. Ferro na mão. Vai, vai, vai, vai, tia. Passa essa bolsa do celular e vai, senão vou atirar. Aê, tira desse canal, já vi esse filme. Se liga agora, ele vai bater no peito e dizer: é o crime ou não, não? Como o monstrão já tinha dito, o crime é nosso braço armado contra o rico. Então para, me escuta, absorve, entenda que ser vida louca é bater de frente com o sistema que nos oprime, envenena, humilha, aliena. Dinheiro, drogas, arma, armadilha, algema. Não achei a solução, mas não pode ser uma opção. Mas cada um, siga o seu coração. Se for pra ser desse jeito, então só te peço e espero que seu ataque seja no alvo certo. Mas só vejo os manos cegos de moto com ferro do CB. O Cleto olha perverso, proporcionando terror em cada metro quadrado. Mesmo sendo informado, mas continua atirando no alvo errado. E assim vai, nas ruas trocando tiros. E assim vai, e o opressor sorrindo. E assim vai, sociedade aplaudindo com sagrado herói. PM que matou bandido, mais um filho da Dona Maria da periferia, que viajou, nem ligou, mas o nome riscado da lista. O sangue escorrendo nas ruas de terra. Cê sabe qual é a mão que lucra com a guerra interna. Nas coberturas gargalhadas, champanhe a falso, apostando nas piqueiras, na guerra do tráfico. O sangue escorrendo nas ruas de terra. Cê sabe qual é a mão que lucra com a guerra interna. Coloca as cordas, abre os olhos, puxa o gatilho. Morte aos patrocinadores do nosso extermínio. E lá se vai mais um na esquina, a mesma fita. Treta com polícia, torcida, cocaína. Mais uma vida precocemente encerrada. Mais um fim de semana que vai acabar de forma trágica. E não tem mágica, a bala não desvia a rota. É na cabeça, no peito e se correr nas costas. Vá bem na porta, é cobrança, já virou rotina. De quem pegou, não pagou, paga com a vida. E é correria pelas ruas pra saber quem foi. Esquecimento inevitável alguns dias depois. Clima de medo em Maceió, de ponta a ponta é isso. E é bem melhor ficar distante, não correr o risco. Não queira ver, não queira ouvir e nem saber. Pra que o próximo alvo errado não seja você. Aqui e ali, infelizmente, a história se repete. Contexto de violência urbana que cê já conhece. No clique-clack, na porta da discoteca. Na sensação de segurança que se prolifera. E muitas vezes o que resta é a péssima notícia. Que o inocente, sem ter nada a ver, se torna vítima. Pomixaria, ganância, coisas pequenas. A juventude periférica sempre se enfrenta. Dentro dos bares, nas ruas, dentro do estádio. Qualquer lugar aqui o conflito tem vários cenários. E o meu recado é pra você que tá envolvidão. Enquanto há tempo, ó, se joga desse mundo cão. Tira a maldade que ainda resta do seu pensamento. Procure aos poucos melhorar o seu comportamento. É tipo assim, não seja o próximo a cair. Não dê motivos pra que alguém torça pelo seu fim. Satisfação total, ideia registrada. Alvo errado, parte 2, Johnny Brown, Fantasma. O sangue escorrendo nas ruas de terra. Cê sabe qual é a mão que lucra com a guerra interna. Nas coberturas gargalhadas, champanhe a falso, apostando nas piqueiras, na guerra do tráfico. O sangue escorrendo nas ruas de terra. Cê sabe qual é a mão que lucra com a guerra interna. Coloca as cordas, abre os olhos, puxa o gatilho. Morte aos patrocinadores do nosso extermínio.